5972, decolou de Salvador aos 33, o controle em 120.8, tenha uma boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Boa noite, contato radar, suba 320-5972. Para nível 320-5972. Rio 5972, vou em Eudes. Eudes da presente, 5972. Controle, boa noite, web 57 no meio. Boa noite, assando identificação, desça para 2000 pés, web 57 no meio, ajuste 1017. Desce 2017 na Mari. Olha pro lado, não, senhor? Obrigado. Obrigado. Salvador, Chinelo 6224, sente da Charlie, cópia 320 Aracaju. 320 é incorreto, tem aqui o 190, qual o nível solicitado, por gentileza? Questão é o 230. 230 será recuperado, aguarde um instantinho então, Oxa 6224. Pode ser 190 para o Chanel 6224. Ok, então o Oxa 6224 está autorizado para Aracaju, nível de voo 190, a rota direta. Decolando da cabeceira 10 para a curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5434 e o controle em 120.8, proteja. Ok, 6224 autorizado Aracaju, via direto, nível 190, decolando a pista 10 com curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, transponder 5434, controle 1208. Correto, hoje é 6224, chame pronto para o acionamento no 01. Chamará o 6224. Puxa 6224, na posição 01, puxa acionamento. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro no 017, Oxa 6224. Autorizado, chamará para o táxi com ajuste no 017, 6224. 5972, chame Recife 1251. Recife 1251, boa noite, 5972. Alter 6224, estacionado, pronto para o táxi, um PLB de 94, alterna Salvador, autonomia de 1 hora e 40 minutos. Livre direita, chama o ponto espera, ponto para decolagem, hoje é 6224. Livre direita, chamará no ponto espera 6224. 6224, ponto espera da 10, pronto. Rocha 6224, está autorizado a linha decolada 10, vento é 090 graus, 62 de nós. Autorizado a linha decolar 10, Rocha 6224. Na 6224 decolou os 47, o controle em 120.8, boa noite. 1208, 6224, boa noite, obrigado. Boa noite, Torre Webjet 5716, passando Simbra, baixar travado. Boa noite, Web 5716, está autorizado o pouso na 10, o vento de 090 graus, 62 de nós. Livre pouso na 10. 090, direto Aracaju, Ocean Air 6224. 2 de Salvador, boa noite, até 3600, com informação Charlie, na sua escuta. 3600, assina identificação, desça para 2000 pés, voo Iduna, ajuste no 0 no 7. 2000 pés na proa de Iduna, 3600. 5716 no solo aos 50, ao livrar à direita, taxi na Alfa e quilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Vira na direita, Alfa, quilo, pátio 3, 7. Observatório total 9908, informação Charlie. 9908, perdão, copia 320 para Guarulhos? Copia. Ok, o total 9908 autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. A rota é Elefa, após Sebedi, após Sagaz, após Nebec, seguida Trive e Poços de Caldas. Decola da 10, fará curva à direita na subida Arbor, transição Elefa. Transponder é 5436 e o controle em 120 decimal 8, cotejo. Autorizado Guarulhos no nível 320, a rota é Elefa, após Cebid, após Sagaz, Nebec, Trive, Poços. Decola da 10 com curva direita, agora Elefa é a saída, 5436, transponder e 1208, controle para o total 9908. 9908, correto, chame para o acionamento. Chama. Paulo, confirma a posição 5796. Ok, a Israel informa aqui posição meia dúzia do pátio 3, mas a posição está ocupada, ok? Vou checar com a Israel, ok? A posição meia dúzia está ocupada? É, consta pra mim que o total está no meia dúzia. O senhor avista aí o balizador no pátio 3, não? É, está ocupada a meia dúzia e a 3 também no pátio 3. É, então vou checar aqui com a Israel o que acontece. Ok. Chinema 224. Chama agora Recife 12685, boa noite. Boa noite. controle Salvador, o Webjet 5809 transfere, tem a Charlie. Objeto 5809 prossegue sob vetoração na proa 055, limitado ao localizador, desça para 4 mil pés. Ok, proa 055, limitado pelo curso do lote, descendo a 4.509, você confirma o ajuste? 1017. Obrigado, copiado. Apolo, tem um... tem a aeroflare chamada na 5, ok? Ok, então siga aí o balizador aqui, né, aero. Tá seguindo aqui pro 5, deixa eu ver. Portal 9908, está autorizado o acionamento no pátio 3, chama para o táxi, o altímetro no 017. Utilizando o localizador da 3600. 3600, torre 186. 186, bom serviço, senhor. É. Salvador, TAN 3600, estabilizado o localizador, você escuta agora. O 3600, boa noite, repórter passando externo, baixa travada. Porta Aral, 3600. Agora sim, Branco Train, depois do Vassar travado, visual alta 3600. 3600, ok. Está livre pouso na 10, o vento 1,00 graus, 8 nós. Livre pouso cabeceiro no 0, alta 3600. WM5809 desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 7 e assuma a navegação na Prodidona. Ok, desce para 2000 na Prodidona, o 5809. Bom 805, reporte localizador. Bandeira localizador, bom.